agora prontos para o táxi 6749 com 129 a bordo, 4 horas, alternando o galeão. Em frente, direita, até o ponto de espera, reporte pronto 6749. Frente, direita, até o ponto de espera, e reporta sempre pronto, 6749. O azul 9153, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, o 9153 azul. Passar 9829, solo ao 07, direita, táxi Alfa, Kilo, pátio 3. 07, direita, Alfa, Kilo, pátio 3. 9829. Táxi Subjet 5717, com 134 a bordo, autonomia 0349, alternando com 20. 797, livre táxi em frente. Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera. Em frente, Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, 6797. Andando em livre decolagem 10, 140 com 10 mais. Iniciando 5898. 797, fique atento ao azul que foi ingressar no pátio principal. 797. Pronto, próximo ponto de espera, web 6749. Alinhar e manter 6749. Alinhar e manter, web 6749. Ao 09, 120, 18, boa viagem. 808, obrigado. Pastor FJ, 5898 decolado, pode aprovar a Leda. Objeto 5898. Objeto 5898, prossiga. Decolado, vim para a Proa Leda. Confirma o decolado 2000. Sim. 5898, permite transpondo para 5431. 5431. Para a Proa Leda. 5890, 3500 pés, contato radar, suba da linha de voo 340, direto Leda para a Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, 5898. 749, decolagem autorizada, 1950 graus, meia dúzia. Obrigado, decolagem, até 749. 5797, alinhar e manter. Alinhar e manter, 5797. Aos 13, 120, décima 8, boa viagem. 30, décima 8, muito obrigado, é 3749. Controle de Salvador, é 3749, decolou de Salvador, cruzando agora 1900 pés. Objeto 3749, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Nível de voo 340, saída da EL, é 3749. Jet 6749 está autorizado a direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, após Leda Bridge, muito obrigado senhora, é de 6749. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 5-1-3-3-2-5, obrigado, boa. Só um instante, 5-7-1-7. Cinco sete um sete, decolagem autorizada no 40 graus, 10 nós. 1-7 autorizado, obrigado. 7917 aos 18, 120, 18, boa viagem. Obrigado, bom dia do serviço. Controle Salvador, Mato Ponte, Objet 5717, passa 1600 da EOV10. Objet 5717, contato radar na decolagem, subatendente de voo 340, está autorizado na diretoria para o Liga Vic. 7 direto Leda, 5717, direto para o 340, obrigado. Objet 6749 na escuta? 6749, sempre na escuta. Tem acionou a identificação? Agora acionou, é bem 6749. Sim. Você está escutando a identificação de novo? Mais uma vez. Confirma o motivo. Não, não foi o 6749 que acionou. A senhora solicitou para acionamento de identificação. Não solicitei nada, eu perguntei o objeto 6749. Tá vendo? Desculpe, mas foi o que nós entendemos, que a senhora tinha pedido pra gente acionar, sem problema. É o objeto 6749, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, tenha um ótimo dia. Oi, Salvador, é o Azul 9153 para a Índia. 9153, está pronto para a cópia? Afirmo. Salvador, Vitória, nível 380, Opera Whisky 50. Pista 90, curva direita, saída da Leda Eudes. Controle 120-8, transponda 5434. Pesado. Vitória por 3-0, decolagem 1-0, saída da El, Leda, se mata, transmissão. Eudes. Da El, Leda, Eudes. 208 ao controle, 5434, autoresponda com 4953. E a Opera Whisky 50, portão 3, chama pronto. Alfa 250, tá no 3, chama com o acionamento 9153. Salvador, boa noite. Bom dia, voo no 995, passo 230 para 1160. Voo no 995, acende a indicação, veio em direto BF, desça até 4000 pés, que negar no 06. Bom, que até 4000, 06, no 995. Objeto 5717, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33125. 251, 3325, 5717. Controle Salvador, bom dia, até 3597, mantendo 140, frente da Índia. Até 3597, acendo identificação. Identificou até 3517. Até 3517, está 67 milhas, nordeste do Salvador, contato radar, vou indo para o de Bonfim, chegada a Bonfim. O ano na Bonfim, até 3517. Boa noite 04, acende a indicação, autorizada a chegada a Bonfim, desça para o nível de voo 050, que é negar no 06. 050, 26, vai. Bom, 0804. Boa noite, 04, pode descer até os 50, que é na casa 06. 050, vamos. 804. Bono 995, confirma sua velocidade. 995, 280 indicada. Bono 804, confirma sua velocidade. 310 máscaras. Reduza para 2809, é número 2 na aproximação. Ah, tá ok, havia pedido que era número 1 do comando de pressão do centro. Obrigado, certo, viu? Não, o 804 vai seguir tráfego com essa posição de 10 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 140 para 4 mil pés. É um Boeing da companhia. Não, paciente, é o centro informou que nós éramos o número 1. Inclusive, pediu para acelerar. Agradeço, obrigado. Agradecido, Altan, 3597. 3597, desça a nível de voo 080. Desce ao 080, tá, 3597. 3597, confirma sua velocidade. 279, tá, 3597. Confirma, tá, 3597. 2709, tá, 3517. 7, reduza para 2509, é número 4 na aproximação. Reduzindo, 250, tá, 3597. Direto pelo 995. A 995, tá sequenciamento, tem condições de manter a velocidade até a próxima pelo? A nossa velocidade é só 250, cara. Pode manter 250 até pelo? Positivo, a gente vai manter 250 bem próximo de pelo. Ah, obrigada, Bono 995. Vamos por isso. Bono 804, vibração para sequenciamento, curva direita para 235, limite ao localizador. Positivo, direita 235, limitado pelo localizador, 804. Descendo para 050, é isso? Afirmativo. Bono 04, de velocidade para 250 mais. 04110. Poderia confirmar a próxima 04? 04, de velocidade para 250 mais. Está mantendo. American 986, com a cadente Creed, Amon Aero, descende para level 050, QNH 096. Ok, adapte level 050, American 986. Bono 04, de estado 3 mil pés, QNH 096. Positivo, 3.16, ou 1.804. Continuo 04, resta uma navegação na pôr de baixo. Negativo, senhorita, a gente está em vetoração, não seria pelo? Estou do lado pelo, Continuo 04. Ah, então tá, então esquerda pelo, Continuo 04. Salvador, bom dia, o Gol no 705, centro da Índia, usando 200. Gol no 705, faça a notificação, autorizando chegada bom, fidelita, tenente de voo 090, que é legal no 0 no meio. Identificou, descendo para 090, 10 no meio, Gol no 705. 435 no 7, fidelita, tenente de voo 070. S, 070, 435 no 7. 435 no 7, vetoração do sequenciamento, vai manter essa produção. 5-0, se limite aqui do Mike, 1-2-0 de cima. Cliente, mantém a proa, 250, limitado ao que Mike, 1-2-0 de cima, 3-5-7. 995, desce para 2000 pés, autorizado a final em LS, a costa ligada no localizador. 2000, costa estabilizada, 995. 3-5-7, desce até 4000 pés, que é legal na 0-6. 4.000 pés, descendo na 096, tá 35 na 7. T5.7 vai seguir tráfego 12 horas, 9 milhas, passando nível de voo 060 para 3.000 pés. Log 7, período da Gol. E a gente está 357. T5.7, reduzindo velocidade para 2.30 nós. Reduzindo, 2.30 nós, está 357.